canto. PG, CWB. Não tem canto que o canto da sereia não alcance. Isso aí. Ela vivia sobre as ondas, eu andando pela areia, terminando aquela ponta que eu peguei lá no campestre. Tipo flashback, pra não perder a razão, um equilíbrio igual na slackline, porque ela é confusa, use e abusa. Ela fica nua, luz da lua, me fissura e me puxa. Dança o som da chuva enquanto a chuva cai e molha a terra, vivendo e aprendendo que o ser humano erra. Fico perdido se não trombo, mas quando eu trombo gelo, é o efeito do encanto. Surgiu na minha vida, mais linda que poesia. Queria companhia pra poder fugir dos prantos, eu não sabia. Me lançou feitiço e foi pra bem longe. A maré não era boa e ela vinha toda noite, olhos claros e beleza deslumbrante. Ela se foi com o sol enquanto a lua era minha amante. Ela te encontra e te faz promessas. Seu olhar encanta quando não se espera. Com os pés na areia, o canto da sereia. Vivem um segundo, uma vida inteira. Água salgada no mar, que eu provo o doce do veneno dela. O que tem de bela, ela tem de menina amar. Na de arriscar, ela dispensa o assunto. Profissa e maltratar meu coração vagabundo. Ela não se esforça, mas domina minha mente. Seu olhar reluzente reflete a noite, alivia o estresse. Na minha cabeça só o sex, sex. Enquanto na minha cabeça só o sex, sex. Nessa maresia eu reflito bem se compensa deixar lá na indiferença e viver a vida vadia. Só que eu dispenso esse pensamento, me vejo pensando no beijo dela enquanto a pele arrepia. Judia de mim, judia, mina felina no estilo livre da vida levar. Judia de mim, judia, só não se prevaleça muito que eu também sei jogar teu jogo. Ela te encontra e te faz promessas. Seu olhar encanta quando não se espera. Com os pés na areia, o canto da sereia. Vivem um segundo, uma vida inteira.